De Eugênio de Castro, epígrafe e soneto à minha filha Violante. Murmúrio de água na clepsidra gotejante. Lentas gotas de sono no relógio da torre. Fio de areia na ampulheta vigilante. Leve sombra azulando a pedra de um quadrante. Assim se chegou a hora. Assim se vive e morre. Homem, que fazes tu? Para que tanta lida, tão doidas ambições, tanto ódio e tanta ameaça? Procuremos somente a beleza, que a vida é um punhado infantil de areia ressequida, um som de água ou de bronze e uma sombra que passa. Acorda cedo como os passarinhos e vem logo direito à minha cama. Sacode-me com jeito, por mim chama e abre-me os olhos com os seus dedinhos. Estremunhado zango-me, beijinho. Não quero beijinho, com voz de ouro exclama. Da minha ira empalidece a chama e acarinhando-a, pago os seus carinhos. Senhor, que amor de filha tu me deste. Dá-lhe um caminho brando e sem abrolho. Dá-lhe a virtude por amparo e guia. E destina também, ó Pai Celeste, que a mão com que ela agora me abre os olhos seja a que há de fecharmos algum dia.